gente imaginava. Nem sempre foi assim. Outro mundo é possível, pode até ser o fim, mas será que é inevitável? Juiz ao presidente, eu não consigo odiar ninguém. O tempo parou, feito fotografia, amarelou tudo que não se movia. Como passam as vontades que voltam no outro dia? Ao presidente, eu não consigo odiar ninguém. Presidente.